Há um átimo do amo-te, temo. Há um istmo do íntimo, mente. De cor, somente o silêncio, continente. E a linguagem, cortejo, périplo. Mas o amor, arquipélago.